Na noite desta segunda-feira, após acompanhar o trabalho de uma abordagem de alto risco a um ônibus que saía da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, nossa equipe deslocou-se à 6ª SDP para acompanhar o trabalho da Polícia Militar na tentativa de identificar os dois indivíduos que estavam sendo conduzidos e que, aparentemente, eram criminosos em fuga de Foz do Iguaçu. Durante a abordagem, os dois indivíduos apresentaram-se como sendo irmãos, Rafael Pedroso dos Santos e Daniel Pedroso dos Santos. Já na delegacia, o sistema informatizado da Polícia Militar constatou que Daniel Pedroso dos Santos já havia morrido há cerca de 4 anos. A identidade estava sendo assumida por Jader Santos da Cruz, de 24 anos, foragido da Justiça. O suspeito, Rafael Pedroso dos Santos, de 23 anos, conhecido pela alcunha de Negão, apresentou um alvará de soltura, porém foi detido por dar cobertura à fuga de um foragido da Justiça. Ambos foram entregues na delegacia de polícia para a autoridade de plantão, como informa o oficial da Polícia Militar que comandou a ação. Tenente, uma operação de risco muito bem elaborada, um trabalho feito com todo cuidado na noite de hoje aqui, na abordagem a um ônibus do transporte coletivo. O porquê de todo esse aparato, homens fortemente armados, uma abordagem, um local bastante, vamos colocar dessa forma, deserto. O que aconteceu é que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e neste momento aí acionamos a tropa de choque nossa, né? O efetivo que faz a malha secundária no apoio aí à Polícia Militar, né? Quando as coisas, muitas coisas importantes acontecem, costumamos contar com o apoio deles. Então, dentro de um ônibus, estavam suspeitos dois indivíduos, né? Com vestes, um de camisa vermelha, outro de camisa branca. Foi feita a abordagem esse ônibus que estava indo para Ubiratã. Dentro dele foi encontrado desses dois indivíduos com as mesmas características da denúncia anônima. Feita a abordagem, eles pareciam bem nervosos. Após a identificação dos documentos, esses indivíduos aparentemente não estavam com mandado de busca. Porém, um deles apresentava já indícios de crime por tráfico de drogas, havia cumprido 2 anos de pena. E o outro estava bem nervoso, tentando se identificar como irmão desse que já havia sido preso. Porém, os policiais desconfiaram até pela própria foto do documento e resolveram confirmar essas informações aqui na 6ª SDP. Chegando aqui, verificou-se que este documento era um documento verdadeiro, porém de uma pessoa já falecida, irmão deste que o acompanhava. Então, este indivíduo, o qual não tínhamos conseguido identificar, ele era realmente um foragido, né? Ele tinha fugido da penitenciária no dia 20/12/2013, em dezembro, e graças a Deus agora recuperado esse foragido, e também vamos tomar as devidas providências aí em relação a este outro indivíduo que tentou ajudá-lo. Quanto à periculosidade desse indivíduo que era foragido e que estava aliciando um segundo indivíduo para lhe dar cobertura, tenente? Este indivíduo é alta periculosidade, ele já tem um histórico muito grande aí, né, de criminalidade. Ele já foi preso por roubo, por homicídio, então um homem muito perigoso. Sua pena aí girava em torno de 22 anos, ele cumpriu 2 e conseguiu escapar. Então, esta é uma das apreensões, recuperações que a Polícia Militar fez, que de grande repercussão aí, que vai trazer benefícios diversos aí para a sociedade, com certeza. As tropas aí, principalmente de choque, aí, que atuaram neste serviço, estão de parabéns, com certeza. Jader informou que é foragido desde o ano passado e seria membro do PCC, Primeiro Comando da Capital. A polícia não acredita na história. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.